noite, você ligado e muito bem ligado na melhor da web. Iniciando por aqui mais uma edição do nosso programa espetacular. O espetáculo no ar para você, em meia hora de músicas ao vivo, para você curtir uma boa, junto aí com quem você gosta, junto com seus amigos, junto aí com as pessoas, né, os seus amigos virtuais, pessoas que você curte pra caramba aí, curtindo as melhores do Brasil, as melhores do mundo, nacionais e internacionais, para você curtir numa boa, na 13ª edição do nosso programa espetacular, na Rádio Diversidade, na Rádio Antena Web, na sua melhor da web. A sua rádio toca o espetáculo no ar, o programa espetacular. E para você participar da nossa programação é muito simples. Basta mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação. É o endereço para você interagir conosco no nosso programa espetacular, que traz o primeiro bloco, começando muito bem o espetáculo, com a saudosa Cássia Eller e o seu som Malandragem. Cheque, mudo Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Obrigado. Minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda saberá me dar valor, dar valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Nanaiá, naiá, laiá, laiá, iá. Nanaiá, laiá, laiá, laiá, iá. Fora daqui. Laia, laia, ia, fora daqui. Nanaia, naia, laia, laia, ia. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal, um sinal. E eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, ia. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Nanaiá, laiá, laiá, laiá, iá. Fora daqui. Nanaiá, laiá, laiá, laiá, iá, iá. Fora daqui. Não, lá, laiá, iá. Fora daqui. Nanaiá, laiá, laiá, laiá, iá. Na, na, na, na, ya. La, la, ya. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, no, no, ya. Hey, hey, oh. Pa, pa, pa, pa, pa, ya. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ya. Pa, pa, pa, pa, choo, you know. Choo, you know. Pa, pa, pa, pa, pa, ya. Pa, pa, pa, pa, pa. Espetacular! Um show de programa pra você! I'd rather wake up and see with you, beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless nights, but now I'm high, running wild among all the stars above. Sometimes it's hard to believe you remember me, beautiful dawn. Beautiful dawn melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time, beautiful dawn? Beautiful dawn. You're just blowing my mind again. Thought I was born to endless night until you shine. Running wild among all the stars above. Sometimes it's hard to believe you remember me. Will you be my shoulder when I'm gray and older? Promise me tomorrow starts with you. Getting high, running wild among all the stars above. Sometimes it's hard to believe you remember me. High, running wild. Estamos de volta com o espetáculo no ar para você. Curtimos por aqui este bloco de três canções. Agora continuamos então, prosseguimos então, mandando aqueles abraços especiais que nós sempre deixamos aqui para aquelas pessoas especiais. E por falar em pessoas especiais, nós estamos fazendo uma montagem de final de ano. É isso aí, uma montagem que vai rodar nos meus programas Espetacular e Love Songs no final do ano, né? Essa montagem eu vou tocar nos programas nas últimas duas semanas de dezembro, né? E para participar desta montagem, basta você mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com ou uma mensagem direta no Twitter com uma gravação de até um minuto, mandando suas saudações para a galera, seu Feliz Natal, seu Feliz 2012, né? Feliz e abençoado 2012 aí, que todos tenhamos um ano de vitórias, de bênçãos, de conquistas, enfim aí, né? O que você quiser mandar até um minuto, então para o e-mail thaiscalduro taiscadu@gmail.com ou no Twitter @taiscadu. É o meu perfil para você seguir, mandar mensagem direta e fazer então sua participação também na montagem de final de ano. Gravações recebidas até o dia 30 de novembro, né? Gravações recebidas até o dia 30, então, deste mês, aí no e-mail e no Twitter. E eu vou ficando por aqui. Antes, quero deixar, então, os abraços pro Carlos Bonaparte, Bruno Alves e Ederson Bononi, os diretores das web rádios que nos proporcionam sempre a oportunidade de estar levando o espetáculo ao ar, aí todas as terças, na Rádio Diversidade, aos sábados com reprise, também todas as segundas na Rádio Antena Web, canal principal aí, www.radioantenaweb.info, e a Rádio Diversidade, www.radiodiversidade.com. Também grande abraço para o Roberto Filho, e neste bloco nós vamos tocar um alvivaço do Raul. Vou procurar aqui em meu acervo para ver se nós temos algo do Raul ao vivo, né? Achamos aqui, né? Vamos tocar então uma canção do Raul neste próximo bloco, vai ser a segunda do bloco, né? Primeiro vamos começar com o som do Cidade Negra, depois então tem Raul. Para fechar com chave de ouro, vamos finalizar aí com Ana Carolina, né? Ana Carolina aí, nossa diva, né? Ana Cláudia de Ribeirão Preto, grande abraço para você. Jupanissa, Camila Lazzarini, pessoal aí ligadinho em nossa programação. Semana que vem tem muito mais espetáculo no ar para você, a partir das 22 horas na próxima terça na Rádio Diversidade e também a partir das 20h30 horário do Brasil, 16h30 horário de Portugal, às segundas-feiras então na Rádio Antena Web. Eu fico por aqui deixando um grande abraço a todos, muitíssimo obrigada pela audiência e semana que vem tem muito mais ao vivaço no espetacular pra você. Fui! Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. Olha, essa é a homenagem a vocês. Quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do outro lado aprendendo a ser louco, um suzuco total. Porém, na loucura real, controlando a misturada com minha lucidez. Graças a Deus, ficar com certeza, maluco, beleza. Agora, controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza, beleza. Controlando a minha maluquez, misturada com minha acidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Ficar com certeza maluco, beleza. Eu acho que eu até já passei no vestibular. Espetacular! Um show de programa pra você! Aqui eu nunca disse que iria ser a pessoa certa pra você, mas sou eu quem te adora. Se fico um tempo sem te procurar,